O despertador só desperta minha dor. Quando vejo que acordou, não foi o mesmo que deitou. Sinto pavor por saber que não foi um humano que levantou. Não sinto mais amor no mundo leviano. Vão passando os anos, eu correndo pro abismo, olhando peixe o gato feito alguém com estrabismo. Tentaram me salvar com exorcismo e descobriram que até o capitão me teme. Sou pior que o Constantino, contido com a talha preta, mas a minha faixa é preta. Uso no início da treta e finalizo com escopeta. Nascido com a pele preta pra me camuflar no escuro. Visto a camiseta que as traças em cheiro de furo. Entro no pala, se escaneco o portão da garagem, travo. Fico puto com esse estreco, abro ele com o pé de cabra. Me levo no porta-mala ao lado da CBC. Uma pá de serra, uma marreta, que moro de karatê. A caminho da consulta, já sonhando com uma luta, tramando de forma oculta, xingando filhos da puta. No trânsito, hora de beco, mais nervoso fico, buscando conflito. Minha conversa é só com socos e bicos. O malandro me xinga, arranco ele da janela. Pela gola da blusa poli, vai formando a plateia. Começa o tumulto, um comum na filma, fico puto. Pego o iPhone, quebro e jogo as peças do viaduto. Pagando de reportagem, acho que era cameraman. Faz pose de combate, tá achando que é o Superman. Deu 130 kg, contra esse chassi de grilo. Dois socos, dois na lona, sumo da cena em sigilo. Brinco de roleta russa com a 5 no revólver. Doses de adrenalina, língua enrola. Se eu morrer, o capeta vai gritar desesperado. Meu Deus do céu, tira daqui esse soldado. Brinco de roleta russa com a 5 no revólver. Doses de adrenalina, língua enrola. Se eu morrer, o capeta vai gritar desesperado. Meu Deus do céu, tira daqui esse soldado. Esperto da hipnose ouvindo, me larga o osso. Sigo no pescoço do doutor sem esforço. Meu problema é mais sério do que ele imaginava. Boca aberta pra alguém que demônios não acreditava. Meio surto psicótico, isolado como um gótico. Sangue no nervo óptico, perigo diagnóstico. De um cadeira que literalmente perdeu o norte. Até o ceifeiro se esconde temendo a própria morte. Preciso voltar ao trabalho, em casa só embaralho. O vício na adrenalina de mandar rato ao caralho. Me falaram a novidade que trouxe a sanidade. É verdade que ocorrera não foi uma fatalidade. Vieram me matar e foi já um latrocínio. Mandante é o Coringa, vai virar bife suíno. Era o pai do Marconi, Alfredo é seu nome. Jurou vingança, mas no Natal vou mandar um panetone. Cortei a semente, todos sabem que eu não quis, mas agora é diferente. Vou arrancar essa raiz da cicatriz. Sempre me lembro do início da matança. O meu surto é herança dessa sede de vingança. Brinco de roleta russa com a 5 no revólver. Doses de adrenalina, língua enrola. Se eu morrer, o capeta vai gritar desesperado. Meu Deus do céu, tira daqui esse soldado. Brinco de roleta russa com a 5 no revólver. Doses de adrenalina, língua enrola. Se eu morrer, o capeta vai gritar desesperado. Meu Deus do céu, tira daqui esse soldado. Brinco de roleta russa com a 5 no revólver. Doses de adrenalina, língua enrola. Se eu morrer, o capeta vai gritar desesperado. Meu Deus do céu, tira daqui esse soldado. Brinco de roleta russa com a 5 no revólver. Doses de adrenalina, língua enrola. Se eu morrer, o capeta vai gritar desesperado. Meu Deus do céu, tira daqui esse soldado.